Demoro a ouvir as coisas de você. Só quero percutir o amor entristecer. Role nos meus olhos e diga o que sente. Ou diga logo agora, me deixe no presente pra sempre. Diga sua resposta, vá me deixar sozinho. Diga o que deseja, não importa o que eu sinto. Então é o que você diz, é o que está em sua mente. Você foi embora sem despedir, na verdade você mente pra sempre. Pra sempre, pra sempre, pra sempre.